Capítulo 23. Recebi esta mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral e comerciantes de Sidom. Seus negociantes atravessavam o mar e navegavam em águas profundas. Traziam-lhes os cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada a cidade de Sidom, pois Tiro, a fortaleza do mar, diz: nunca tive dores de parto nem dei à luz. Não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis. Lamentem, moradores do litoral. Essas ruínas são tudo o que resta de sua cidade antes tão alegre. Como foi longa sua história. Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes? Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, a grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram todos príncipes. Seus negociantes eram os nobres da terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis. Percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro está em defesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia. Seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens do deserto. Construíram rampas de ataque junto a seus muros. Demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções para que voltem a lembrar-se de você. Depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor.